tecnologia fazem parte poesia na ativa, removendo as camadas toda a periferia. Truta do sofrimento do cubículo 9. Celas fria, mentes fria, pra cima, prossiga. Foi assim que eu mostrei, disso muito eu sei. Não curtiam bem, bem, vida assim ninguém tem. Mas provei do veneno que o sistema me deu. Aqui não teve chance, ele que perdeu. Ergui a cabeça, vou seguir sempre em frente. Aqui é bala por bala, como pente por pente, entende? Só verdadeiro truta saber o que eu falo. Aqui o papo é reto e não pros embalo. Irmão de sangue, irmão de cor, irmão do sofrimento que ameniza o sofredor. Direitos autorais e o povo redroga dá. Onde os playboy quer que o rap vira moda. Sou autodidata, disso eu não preciso. Não vou ficar em casa vendo programa ídolos. Renovadores aqui, nobres guerreiros. Preto, branco, caboclos, guerreiros. Renovadores aqui, nobres guerreiros. Confiança aqui, muita esperança no mundão. Ao mesmo tempo vivendo no sofrimento. Preto, branco, caboclos, guerreiros. Renovadores aqui, nobres guerreiros. Confiança aqui, muita esperança no mundão. Ao mesmo tempo vivendo no sofrimento. Preto, branco, caboclos, guerreiro. Afrodescendente da cultura pobre, porém pelo ditado peiteando a força, a honra, a dignidade estampada no rosto de um trabalhador. Sofrimento, muita dor, argumentando a luz de vela no barra que eu sou. O próprio desafio pro mundão lê sistema. Estamos declarando o nosso próprio dilema. Miliano planejando, estruturando o rap. Aqui quem é favela, de longe nós conhece. Entende? A dificuldade que nós passa. São vários parasitas, quer que nós atrasa. Não adianta, aqui é força, é garra. Sou atitude, né, Nino Mopri. Cantou a Lili, do Galita Fi. Fiquei feliz, entendi. Saí do sofrimento, é bem assim. Não vou deixar minha família nessa em vão. Aponta sua mala, vamos nessa, negão. Porque não tenho dinheiro, mas tenho noção. E cada letra da palavra faço uma canção. Confiança aqui, muita esperança no mundão. Renovadores aqui, nobres guerreiros. Confiança aqui, muita esperança no mundão. Ao mesmo tempo vivendo no sofrimento. Preto, branco, caboclos, guerreiro. Renovadores aqui, nobres guerreiros. Confiança aqui, muita esperança no mundão. Ao mesmo tempo vivendo no sofrimento. Preto, branco, caboclos, guerreiro. Atestado e aprovado dia a dia pelos orixás. A cada dia que passa mais forte e capaz. O rap impera, prospera é o detalhe da favela. Olha lá, outra fita, nova era. Estampada no peito de um neguinho sujeito que sempre sonhou de ter um bom desempenho. Minha palavra é uma só, não sei qual é o pior. Viver no pesadelo, quero ficar na melhor. Mas pode crer, Fabiano, rap é o canto do povo sofrido. Esquecido, traído, vivendo as margens da dor. Quanto efeito covarde de ambas as partes. A missão, resgate do mano no crack. Transformado em lixo, bicho pelo inimigo opressor. Que não parou, continuou, levantou, superou. Mostrou a cara, atitude, a favela aplaude. Só os loucos, a quadrilha pronta pro combate. Sai fora, zóio gordo, porque essa família é forte. Se vir de frente, você vai ter que contar com a sorte. Eu sei muito bem quem caminha lado a lado. Se não for verdadeiro por inteiro, descartado. Há 10 anos atrás o rap era um sonho na mente. Agora é nós que aqui vamos bater de frente. Ideia quente, sem arma, só usa a cabeça. Inteligência, personalidade, consciência. Liga uma vez a fita, fica louco, não esquece. Faz mudança na infância, mente do moleque. Que assim cresce, se orgulha de negro ter nascido. E não acredita em Cabral, que na escola diz o livro. Insiste, persiste, não desiste, vai além, muito além. Porque agora é um homem livre. Sua origem foi trazida num navio negreiro. Sua história foi marcada por vários guerreiros. De zumbi dos Palmares a elemento suspeito. Tem orgulho de ser descendente afro-brasileiro. Renovadores aqui, nobres guerreiros. Confiança aqui, muita esperança no mundão. Ao mesmo tempo vivendo no sofrimento. Preto, branco, caboclos, guerreiro. Renovadores aqui, nobres guerreiros. Confiança aqui, muita esperança no mundão. Ao mesmo tempo vivendo no sofrimento. Preto, branco, caboclos, guerreiro. Renovadores aqui, nobres guerreiros. Confiança aqui, muita esperança no mundão. Ao mesmo tempo vivendo no sofrimento. Preto, branco, caboclos, guerreiro.